pela pátria na vida esportiva. É que vamos a força buscar nossa glória na luta deriva, pois do centro a divisa é lutar. Lidadores impávidos e fortes, enfrentemos os nossos rivais. Tragam eles imensas fortes, não seremos vencidos jamais. Alve celeste a bandeira, do centro eterno fanal. Se tremulas, tremulas altaneira, nas cores não tem rival. Alve celeste a bandeira, do centro eterno fanal. Se tremulas, tremulas altaneira, nas cores não tem rival. Alve celeste a bandeira, do centro eterno fanal. Se tremulas, tremulas altaneira, nas cores não tem rival. Neste anseio infinito de glórias, este centro esportivo não tem a vaidade que é sempre ilusória e que nunca elevou a ninguém. Eia, vamos a lutar ao combate, com cidade valente e feliz, e não vida sem força se abate. Cultiva lá no centro não quis. Alve celeste a bandeira, o centro eterno fanal. Se tremulas, tremulas altaneira, nas cores não tem rival. Alve celeste a bandeira, o centro eterno fanal. Se tremulas, tremulas altaneira, nas cores não tem rival. Alve celeste a bandeira, do centro eterno fanal. Se tremulas, tremulas altaneira, nas cores não tem rival.